na Brasília e vai fazendo a posição. Esticada de palinha, ela tá cheia de tesão. Tá com os olhos arregalados, tá achando que não vê. Ela joga essa rapeta pro zigão até amanhecer. Todo mundo tá ligado, que ela vai vir de montão. Todo mundo tá ligado, que ela vai vir de montão. Essa puta é conhecida como a puta do morrão. Então para, não fica de graça, joga esse rabo, faz a pressão. Prequensola, prequensola na pica no teu maridão. Prequensola, prequensola na pica no teu maridão. Prequensola, prequensola, prequensola, prequensola, prequensola, prequensola, prequensola, prequensola na pica no teu maridão. Na pica no teu maridão. E aí, coxinha? Ela chega na Brasília e vai fazendo a posição. Esticada de palinha, ela tá cheia de tesão. Tá com os olhos arregalados, tá achando que não vê. Ela joga essa rapeta pro zigão até amanhecer. Todo mundo tá ligado, que ela vai vir de montão. Todo mundo tá ligado, que ela vai vir de montão. Essa puta é conhecida como a puta do morrão. Então para, não fica de graça, joga esse rabo, faz a pressão. Prequensola, prequensola na pica no teu maridão. Prequensola, prequensola na pica no teu maridão. Prequensola, prequensola, prequensola, prequensola, prequensola, prequensola, prequensola, prequensola na pica no teu maridão. Na pica no teu maridão.